Ficheiro 5, página 39. Talvez pressentisse o mesmo que ele, o estranho ar de agitação contida que cercava Claire como um campo magnético. Reparara nisso desde o instante em que ela entrava no aposento e as suas revelações apenas o aumentaram. Imaginava que, se a tocasse agora, uma grande faísca elétrica saltaria entre eles. Uma batida na porta do gabinete interrompeu os seus pensamentos. A porta abriu-se e Fiona Graham entrou, empurrando um carrinho de chá, inteiramente equipado com bule, chávenas, pequenos guardanapos de renda, três tipos de sanduíches, bolo de frutas com creme, pão de ló, tortinhas de geleia, bolinhos e manteiga caseira. Exclamou Brianna ao ver o carrinho. Isso é tudo para nós ou está à espera de mais 10 pessoas? Claire Randall examinou os preparativos para o chá, sorrindo. O campo magnético ainda estava lá, mas amortecido por um grande esforço. Roger podia ver uma das mãos apertada com tanta força nas dobras da saia que as bordas da aliança penetravam-lhe a pele. Este chá está tão completo que não vamos ter de comer durante semanas, disse. Que maravilha! O rosto de Fiona abriu-se num largo sorriso de contentamento. Ela era baixa, gorda e bonita como uma pequena galinha castanha. Roger suspirou por dentro. Embora estivesse satisfeito em poder oferecer hospitalidade às suas convidadas, tinha plena consciência de que a natureza extravagante do lanche era destinada à sua apreciação, não à delas. Fiona, de 19 anos, tinha uma premente ambição na vida: casar-se, de preferência com um profissional. Deram molhadela a Roger quando ele chegou uma semana antes para cuidar dos assuntos do reverendo e decidira que um professor assistente de história era a melhor perspectiva que Inverness oferecia. Desde então, estava a ser empanturrado como um ganso de Natal. Os seus sapatos eram engraxados, os chinelos e escova de dentes guardados, a cama feita, o casaco escovado e o jornal da tarde comprado para ele e colocado ao lado do prato, o pescoço massageado quando ficava a trabalhar na sua secretária por longas horas e constantes perguntas feitas sobre o seu conforto físico, estado de espírito e saúde em geral. Nunca antes fora exposto a tal bombardeamento de prendas domésticas. Em resumo, Fiona enlouquecia-o. O seu atual estado desgrenhado e com a barba por fazer era mais uma reação à sua perseguição implacável do que um sinal de desleixo natural, típico dos homens temporariamente livres das exigências do trabalho e da sociedade. A ideia de estar unido a Fiona Graham pelos laços sagrados de matrimónio deixava-o enregelado até à medula. Ela deixá-lo-ia louco num ano com o seu excesso de atenções. Além disso, havia Brianna Randall, agora, fitando contemplativamente o carrinho de chá, como se não soubesse por onde começar. Mantivera a atenção firmemente concentrada em Claire Randall e no seu projeto, evitando olhar para a sua filha. Claire Randall era adorável, com o tipo de bela ossatura e pele translúcida que a faria permanecer quase a mesma aos 60 anos, como era aos 20. Mas olhar para Brianna Randall deixava-o ligeiramente ofegante. Ostentava o porte de uma rainha e não era curvada como a maior parte das mulheres altas. Ao reparar nas costas direitas e na postura graciosa da mãe, podia ver de onde vinha aquele atributo em particular. Mas não à altura extraordinária, a cascata de cabelos ruivos até à cintura, com reflexos dourados e acobreados, melenas cor de âmbar e de canela, ondeando naturalmente em torno do rosto e dos ombros como um manto. Os olhos, de um azul tão escuro que, dependendo da luz, até pareciam negros. Nem aquela boca larga e generosa, com o lábio inferior cheio, que convidava a beijos mordiscados e mordidelas de paixão. Tudo isso deve ter vindo do pai. Geralmente, Roger sentia-se até satisfeito por o seu pai não estar presente, já que sem dúvida teria adotado uma indignação paternal diante do tipo de pensamentos que Roger estava a cultivar, pensamentos que ele temia desesperadamente que o seu rosto revelasse. Chá, hã? Disse calorosamente. Esplêndido, maravilhoso. Parece delicioso, Fiona. Ah, obrigado, Fiona. Bem, acho que não precisamos de mais nada. Ignorando a deixa nada subtil para ir embora, Fiona balançou a cabeça graciosamente em agradecimento aos elogios das convidadas. Dispôs os guardanapos e chávenas com hábil economia de movimentos. Serviu o chá, passou a primeira travessa de bolo e preparou-se para permanecer ali indefinidamente, presidindo a cerimónia como se fosse a dona da casa. Passa um pouco de manteiga nos seus bolinhos, Roge. Quero dizer, Sr. Wakefield, sugeriu, espalhando-a nos bolinhos sem esperar pela sua resposta. Está muito magro, precisa de se alimentar bem. Olhou de maneira conspiratória para Brianna Randall, dizendo: Sabe como são os homens? Nunca comem como deve ser se não tiverem uma mulher a cuidar deles. Que sorte ele tê-la para cuidar dele, respondeu Brianna educadamente. Roger respirou fundo e dobrou os dedos várias vezes até o ímpeto de estrangular Fiona ter passado. Fiona, disse ele, poderia fazer-me um pequeno favor? Ela iluminou-se como uma daquelas lanternas de abóbora usadas no Dia das Bruxas, o sorriso aberto num esgar ansioso perante a ideia de fazer alguma coisa por ele. Claro, Roger, Sr. Wakefield, qualquer coisa. Roger sentiu-se um pouco envergonhado de si mesmo, mas afinal argumentou era para o bem dela, tanto quanto para o dele. Se ela não saísse dali, em breve ele não conseguiria responder pelos seus atos e acabaria por cometer algum desatino, do qual ambos se arrependeriam. Obrigado, Fiona. Não é nada de especial. É que eu pedi um pouco Pensava freneticamente, tentando lembrar-se do nome de um dos comerciantes da vila. Tabaco, da loja do Sr. Buchan, na High Street. Poderia ir lá buscá-lo por mim? Adoraria fumar o meu cachimbo depois de um chá maravilhoso como este. Fiona já desapertava o avental. Um avental de rendas e bordados, notou Roger com desagrado. Cerrou os olhos por um instante, aliviado, quando a porta do gabinete se fechou atrás de Fiona, negligenciando por enquanto o facto de que ele não fumava. Com um suspiro de alívio, voltou-se para retomar a conversa com as suas convidadas. Estava a perguntar se eu queria que procurasse o resto dos nomes da minha lista, disse Claire quase de imediato. Roger teve a estranha sensação de que ela compartilhava o seu alívio com a saída de Fiona. Sim, gostaria muito, se não der muito trabalho. Não, não, absolutamente, disse Roger com uma ponta de falsidade, com muito prazer. A mão de Roger parou indecisa acima da variedade de opções no carrinho de chá. Depois baixou-se para pegar na garrafa de cristal que continha whisky Muir Breem, de 12 anos. Depois de choque de forças com Fiona, achava que merecia uma bebida. Aceitam um whisky? Perguntou às convidadas amavelmente. Notando a expressão de desagrado no rosto de Brianna, acrescentou rapidamente: Ou então um pouco de chá? Chá, respondeu Brianna, aliviada. Não sabe o que perde, disse Claire à filha, inalando os vapores do uísque avidamente. Ah, sim, eu sei, retrucou Brianna. É por isso que recuso. Encolheu os ombros e ergueu uma das sobrancelhas em direção a Roger. É preciso ter 21 anos para beber legalmente no Massachusetts, exclamou Claire a Roger. Ainda faltam 8 meses para abrir, de modo que ela realmente não está acostumada a beber uísque. Age como se fosse um crime não gostar do uísque, protestou Brianna, sorrindo para Roger por cima da chávena de chá. Ele próprio ergueu as sobrancelhas em resposta. Minha cara, disse com ar severo, estamos na Escócia. É claro que não gostar do uísque é um crime. Ah, de verdade, disse Brianna com doçura, numa perfeita imitação do sotaque escocês ligeiramente arrastado de Roger. Bem, espero que não seja um crime capital, certo? Apanhado de surpresa, ele conteve uma gargalhada enquanto engolia um trago do uísque e engasgou-se. Tossindo e batendo no peito, olhou para Claire, compartilhando a piada. Um sorriso forçado pairava nos lábios de Claire, mas o seu rosto ficara completamente lívido. Então, Ela pestanejou. O sorriso voltou com mais naturalidade e o momento passou. Roger surpreendeu-se com a facilidade com que a conversa fluía entre eles, tanto sobre trivialidades quanto em relação ao projeto de Claire. Brianna interessara-se, obviamente, pelo trabalho do pai e sabia bem mais a respeito dos Jacobitas do que a mãe. É surpreendente como conseguiram chegar até Culloden, disse ela. Sabia que os homens das Terras Altas venceram a batalha de Prestonpans com menos de 2.000 homens contra um exército inglês de 8.000? Incrível! Bem, e a batalha de Falkirk também foi praticamente assim, acrescentou Roger. Em menor número, com menos armas, marchando a pé. Era de supor que nunca conseguiriam fazer o que fizeram, mas conseguiram. Concordou Claire, tomando um grande gole do seu uísque. Conseguiram. Estive a pensar, disse Roger a Brianna com um ar afetadamente descontraído. Gostaria de vir comigo visitar alguns dos locais, campos de batalha e outros lugares? São interessantes. Tenho a certeza de que ajudaria muito na pesquisa. Brianna riu e ajeitou o cabelo para trás, já que pareciam ter a tendência de cair no seu chá. Não tenho tanta certeza quanto a poder ajudar, mas adoraria ir. Ótimo! Surpreendido e exultante por ela aceitar o convite, tentou pegar na garrafa do uísque e quase a derrubou. Claire segurou-a agilmente e encheu o seu copo com precisão. É o mínimo que posso fazer depois de o ter derramado da última vez, disse, sorrindo em resposta aos agradecimentos de Roger. Vendo-a agora tranquila e descontraída, Roger inclinava-se a duvidar das suas suspeitas anteriores. Teria sido apenas um acidente, afinal. Aquele rosto calmo e atraente nada revelava. Meia hora depois, a mesa de chá estava numa desordem, a garrafa de uísque vazia e os três sentados, compartilhando um estado de estupor, de puro contentamento. Brianna remexeu-se uma ou duas vezes, olhou para Roger e, por fim, perguntou se poderia usar o lavabo. Ah, a casa de banho, claro. Ergueu-se com esforço, sentindo-se pesado do bolo de frutas e pão de ló de amêndoas. Se não fugisse logo de Fiona, iria pesar 150 quilos antes de voltar para Oxford. É do tipo antigo, explicou ele, apontando para o fim do corredor na direção da casa de banho. Com uma caixa de água no teto e uma cordazinha para puxar. Vi umas assim no Museu Britânico, disse Brianna, balançando a cabeça. Só que não faziam parte do acervo. Estavam na casa de banho das senhoras. Hesitou. Depois perguntou: Não tem o mesmo tipo de papel higiênico que há no Museu Britânico, pois não? Porque nesse caso tenho lenços de papel na carteira. Roger fechou um dos olhos e olhou para ela com o outro. Ou isso é uma estranha relação, disse, ou eu bebi muito mais do que pensava. De facto, ele e Claire haviam dado conta do Muir Briam com muito sucesso, enquanto Brianna se limitara ao chá. Claire riu, ouvindo a conversa, e levantou-se para entregar a Brianna vários lenços de papel que tirou da sua própria carteira. Não vai ser papel encerado, gravado com propriedade do governo de Sua Majestade. Como o do museu. Mas é provável que não seja muito melhor, disse à filha. O papel higiênico inglês é geralmente um tanto áspero. Obrigada. Brianna pegou nos lenços de papel e dirigiu-se para a porta. Mas logo se virou para trás. Por que é que as pessoas haveriam de fazer deliberadamente um papel higiênico que parece uma lixa? Perguntou. O coração dos nossos homens é de carvalho, entoou Roger. De aço inoxidável é o seu rabo. Fortalece o caráter nacional. No caso dos escoceses, imagino que funcione como um anestesiante hereditário dos nervos, acrescentou Claire. O tipo de homem que pode montar um cavalo usando um quilte tem o rabo duro como o couro de uma sela. Brianna deu uma risadinha chiada. Detestaria ver o que usavam como papel higiênico naquela época, disse. Na verdade, não era tão mau assim, disse Claire, causando surpresa. As folhas de verbasco são realmente muito boas, quase tão macias quanto lenços de papel de folha dupla. e no inverno ou dentro de casa, em geral usava-se um pedaço de pano úmido, não muito higiênico, mas bastante confortável. Roger e Brianna olharam-na boquiabertos por um instante. Ah, li num livro, disse ela, ficando espantosamente vermelha. Enquanto Brianna, ainda contendo o riso, se afastava à procura da casa de banho, Claire permaneceu de pé junto à porta. Foi muita gentileza sua receber-nos com tanta atenção, disse ela, sorrindo para Roger. A perturbação momentânea desaparecera, substituída pela serenidade do costume. E muita bondade a sua ter descoberto o paradeiro daqueles nomes. Foi um prazer, assegurou-lhe Roger. Uma boa alternativa às teias de aranha e bolas de naftalina. Informá-la-ei assim que tiver descoberto mais alguma coisa a respeito dos seus jacobitas. Obrigada. Claire hesitou, olhou por cima do ombro e baixou a voz. Na verdade, agora que a Bri se ausentou por um instante, há uma coisa que lhe queria pedir, em particular. Roger aclarou a garganta e ajeitou a gravata que colocara em homenagem à ocasião. Peça, disse ele, sentindo-se alegremente expansivo com o sucesso do chá. Estou inteiramente ao seu dispor. Perguntou a Bri se ela iria consigo fazer pesquisa de campo. Eu queria pedir-lhe, há um lugar onde eu preferia que não o levasse, se não se importar. Sinais de alarme dispararam imediatamente na cabeça de Roger. Iria descobrir o segredo sobre Broch Tuarach? O círculo de pedras verticais que se chamam Craig-na-Dune. O rosto de Claire estava sério quando se inclinou um pouco para mais perto de Roger. Há uma razão importante, ou eu não lhe pediria. Eu mesmo quero levar Brianna ao círculo, mas receio que não lhe possa contar o porquê no momento. Contarei no devido tempo, mas não agora, promete? Os pensamentos corriam céleres pela mente de Roger. Então não era de Broch Tuarach que ela queria manter a jovem distante, afinal de contas. Um dos mistérios estava esclarecido, apenas para dar lugar a outro ainda maior. Se assim deseja, disse ele finalmente, é claro. Obrigada. Ela tocou no seu braço levemente e virou-se para ir embora. Vendo a sua silhueta recortada contra a luz, lembrou-se repentinamente de uma pergunta que lhe queria fazer. Talvez o momento não fosse mais apropriado, mas não faria mal perguntar. Doutora Randall, Claire? Claire virou-se para ele, sem Brianna por perto para desviar a sua atenção. Podia ver que Claire Randall era, ela mesma, uma mulher muito bonita. O seu rosto estava afogueado do uísque e os seus olhos possuíam uma cor castanho-dourada muito peculiar, pensou ele, como âmbar em cristal. Em todos os registros que encontrei relativos a esses homens, disse Roger, escolhendo com cuidado as palavras, havia menção a um certo capitão, James Fraser, que parece ter sido o líder. Mas ele não estava na sua lista. Pus-me a pensar. Tinha conhecimento dele? Ela ficou paralisada por um instante, fazendo-o lembrar a forma como se comportara quando chegara ali naquela tarde. Mas, após um instante, estremeceu ligeiramente e respondeu com aparente tranquilidade: Sim, eu tinha conhecimento dele. Falou calmamente, mas todo o sangue fugira do seu rosto. E Roger pôde notar uma palpitação rápida na base da sua garganta. Não o coloquei na lista porque já sabia o que aconteceu com ele. Jamie Fraser morreu em Culloden. Tenho a certeza? Como se estivesse ansiosa por se ir embora, Claire pegou na sua bolsa e lançou um olhar ao corredor, na direção da casa de banho, onde o chocalhar metálico de uma maçaneta antiga indicava os esforços de Brianna para sair. Sim, respondeu sem olhar para trás. Absoluta certeza. Ah, Sr. Wakefield, quer dizer, Roger, virou-se de repente, fixando nele aqueles olhos de cor estranha. Naquela luz pareciam quase amarelos, pensou, os olhos de um felino, os olhos de um leopardo. Por favor, disse, não mencione Jamie Fraser à minha filha. Era tarde e há muito tempo que deveria estar na cama, Mas Roger via-se incapaz de dormir. Quer fosse por causa da irritação com Fiona, das intrigantes contradições de Claire Randall ou da euforia diante da perspectiva de fazer pesquisa de campo com Brianna Randall, ele estava totalmente desperto e com grandes possibilidades de assim permanecer. Em vez de se debater, de se virar na cama ou contar carneirinhos, decidiu dar uma boa serventia à sua vigília. Uma busca minuciosa nos papéis do reverendo talvez o fizesse dormir rapidamente. A luz do quarto de Fiona no final do corredor ainda estava acesa, mas ele desceu as escadas na ponta dos pés para não a perturbar. Em seguida, acendendo a luz do gabinete, permaneceu parado por um instante, contemplando a magnitude da tarefa à sua frente. A parede de cortiça exemplificava a mente do reverendo. Cobrindo inteiramente um dos lados do gabinete, era um enorme quadro de cortiça, que media cerca de 5 metros por 7. Rigorosamente, nenhum pedacinho da cortiça era visível sob as camadas e camadas de papéis, bilhetes, fotografias, folhas mimeografadas, contas, recibos, penas de pássaros, cantos rasgados de envelopes, ostentando selos postais interessantes, etiquetas de endereços, chaveiros, cartões postais, elásticos e outras parafernálias, tudo preso com taxas ou amarrado com pedaços de barbante. Havia alguns pontos onde as quinquilharias atingiam 12 camadas de profundidade, e ainda assim o reverendo sempre fora capaz de colocar o dedo certeiro no artigo que desejava. Roger achava que a parede devia ter sido organizada segundo algum princípio subjacente, tão subtil que nem os cientistas da NASA seriam capazes de o discernir. Roger fitou a parede com um olhar dúbio. Não havia um ponto lógico por onde começar. Estendeu a mão, sem muita certeza, para uma lista mimeografada das datas de reunião da Assembleia Geral, enviada pelo escritório do bispo. Mas a sua atenção foi atraída pelo desenho a pastel de um dragão, completo, com artísticos rolos de fumo projetando-se das ventas fumegantes e chamas verdes lançando-se da boca escancarada.